sobe, só não sobe. A baronesa caiu da mesa para caçar pardais. Ninguém segura fruta madura se tem um quilo a mais. Como depressa, mas não me peça para chegar ao fim desta corrida que anda perdida no meu jardim. Já rola a bola, parte-se a mola e todos querem ver. Um pita-silco a comer mil gorilas de mal me quer. Se o teu padrinho não bebe vinho, mas é uma fricassé. Se tenta em casa com ferro em brasa, mexe o café. Ai, ó sorte, deixa de brincar com a morte. Cor do mês de maio, baila, abre a roda do teu saio. A baronesa caiu da mesa para caçar pardais. Ninguém segura a fruta madura se tem um quilo a mais. Como depressa, mas não me peça para chegar ao fim desta corrida que anda perdida do meu jardim. Já rola a bola, parte-se a mola e todos querem ver. Um pita-silco a comer mil gorilas de mal me quer. Se teu padrinho não bebe vinho, mas ama fricassé. Senta-te em casa com ferro em brasa, mexe o café. Ai, ó sorte, deixa de brincar com a morte. Cor do mês de maio, baila, abre a roda do teu saio. Zacarias. Deixa de brincar com a morte. Cor do mês de maio, vai lá, abra a roda ao céu, Zacaria. Ai, sorte, deixa de brincar com a morte. Cor do mês de maio, vai lá, abra a roda ao céu, Zacaria. Yeah. 24, que é de choro, mas é belo. Usar para o retrato e assim passa a cera. É só estilo, é só estilo. Canal 2. Apaga todas as palavras, as palavras ocas que trocamos à toa, que escaparam das nossas bocas. E atiramos ao ar e caíram no chão, que dissemos em vão. Apaga as palavras, não apagas o amor, deixa-o arder à vontade. Não apagas o amor, esse fogo sem deixa-o arder à vontade, que nos venha queimar. Não apagues o amor. O amor é fogo que arde sem se ver. Quanto mais se tenta apagar, mais se acende outra vez. Apagues o amor, deixa-o arder à vontade. Não apagues o amor, esse fogo sem idade. Não apagues o amor, deixa-o arder à vontade, que nos venha queimar. Não apagues o amor. Thank you. Que te impedem de sorrir.

sinal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Assim, de procurar o amor em mim.

descobrir os segredos do teu coração. E a cada passo eu penso que sim, sabor da razão. Anseio por momentos mais puros e espero ser mais forte. E agora já vejo a resposta escondida, embora isso não me importe, pois tu deste-me asas para voar e mais além. Tu que me ensinaste a acreditar, e agora sei que sempre tive asas, mas não estava preparado para voar. Este mundo que em mim criei, incompreendido, navegando ao sabor da maré. Faço as perguntas para as quais não encontro respostas pensíveis, que não me das, não sei bem porquê. Preso ao passado, eu sinto que ainda tens o poder de me fazer sentir que ainda para não te perder, pois tu deste-me asas para voar e ir mais além. Tu que me ensinaste a acreditar, e agora sei que sempre tive asas, mas não estava preparado para

cansada de estar na vida, as duas sozinhas. São coisas da alma, ligação profunda. E por mais que o corpo nos separe, a alma nos junta. Come on.